Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa do Pentecostes. Com esta festa, como sabemos, terminamos o tempo pascal e contemplamos hoje a vinda do Espírito Santo sobre a incipiente comunidade cristã e os primeiros frutos da prodigiosa atuação do Espírito Santo nas almas. Como gostaríamos nós de aprender a reconhecer com maior perspicácia a presença do Paráclito na nossa vida. Nós não vemos línguas de fogo, nem ouvimos ventos impetuosos. Como poderemos então reconhecer que o Espírito Santo está em nós? E como podemos fomentar a amizade com a terceira pessoa da Trindade? São Paulo, na segunda leitura, procura explicar a importância vital da presença do Espírito Santo e diz que não conseguiríamos fazer sequer um ato mínimo de fé e dizer Jesus é o Senhor se não fosse pela sua atuação em nós. Como realmente nós até fazemos vários atos de fé, poderíamos intuir ou deduzir que o Espírito Santo atua em nós. Ou quando temos o desejo de pedir perdão ao Senhor, é um sinal de que o Espírito Santo nos deu essa graça pontual, esse arrependimento que nos levará até à confissão, se formos dóceis. No entanto, como podemos distinguir o que é realmente uma inspiração do Espírito Santo e um capricho ou um impulso, da nossa sensibilidade ou da nossa vontade? Pois um dos sinais de que é o Espírito Santo que está a atuar em nós e nos dá boas ideias e bons propósitos é que tudo isso nos conduz para a unidade. Também São Paulo explica muito bem, há vários dons e carismas, mas o Espírito é o mesmo e empurra todos para o bem comum. E assim, quando aparece alguma iniciativa no seio da Igreja, sim, é necessário o discernimento dos pastores para certificar que aquela iniciativa é realmente para o bem de toda a Igreja. Uma vez confirmado que se trata de um dom do céu, todos os cristãos são convidados a alegrar-se com mais esse dom para a Igreja. O Espírito Santo nunca está parado e é muito criativo e vai abrindo percursos, caminhos para que possamos imitar a Cristo de vários ângulos diferentes. Essa atuação do Espírito Santo em nós, dizia, empurra-nos para a unidade e faz-nos querer estar unidos à Igreja de todos os tempos, unidos na mesma fé, naquilo que sempre foi recebido por revelação e anunciado pela Igreja de todos os tempos. E além disso, unidos aos pastores, ao Papa e aos bispos e aos sacerdotes, qualquer fissura na fé seria um sinal de que nos está a faltar a docilidade ao Espírito Santo. E também qualquer fissura na unidade indicaria, ou pelo menos faria suspeitar, que o Espírito Santo não está ali. No dia de Pentecostes é Pedro quem fala. E também hoje, qualquer afastamento de Pedro é um sinal de alarme que pode fazer suspeitar, como dizia, que não se está a ser dócil ao Espírito Santo, mesmo que se invoquem supostas boas razões. Onde está Pedro, está a Igreja. Sempre foi um ensinamento constante de toda a Igreja. Contemplamos, ainda na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo vem sobre a comunidade cristã unida em oração. Nossa Senhora, os apóstolos, algumas mulheres, é um bom exemplo para nós. Parece que nos querem dizer que o Espírito Santo derrama os seus dons quanto mais unidos nos encontrar. É verdade que Ele nos conduz para a unidade e, ao mesmo tempo, reclama essa unidade para se dar a cada um. Essa oração comum com Maria permite-nos intuir que agradamos a Deus quando recebemos, quando nos unimos para rezar. São necessários, certamente, tempos de oração individual, mas são igualmente essenciais talvez até mais, os momentos de oração em comum. E assim sendo, pensemos bem, o facto de querermos estar aqui hoje é um sinal do Espírito Santo em cada um. Não foi o nosso carro ou um familiar ou os transportes públicos que nos trouxeram aqui em primeiro lugar. Em primeiro lugar foi o Espírito Santo. Um outro sinal de que o Espírito Santo está em nós, encontramos-lo ainda na mesma passagem dos Atos dos Apóstolos, quando São Pedro fala, todos os que o ouvem ficam atónitos e maravilhados. O Espírito Santo já tinha começado a atuar neles, dando-lhes o gosto e o entusiasmo pelas coisas de Deus. Pois a vontade de saber mais de Deus, de querer conhecê-lo melhor, é um grande sinal de que o Espírito Santo está em nós. É uma expressão do seu dom da sabedoria, um conhecimento e um gosto particular em conhecer bem Deus e as suas maravilhas. Isso leva-nos, por exemplo, a dedicar tempo às coisas de Deus, a não nos parecer que estamos a perder tempo quando ouvimos falar do Senhor. E como podemos ter mais intimidade com o Espírito Santo? Eu pensava, enfim, quando dizemos aquela oração, enviai o vosso Espírito e renovai a face da terra, pensava que aqui encontramos uma nova pista para sermos amigos do Espírito Santo. Ele, que é Deus, trabalha com qualquer material. Isto é, pode servir-se do nosso dia-a-dia mais corrente, pequenas ações, de pequenos eventos, para tocar e transformar o mais profundo do nosso coração. Certamente estamos à espera de uma grande atuação na Jornada Mundial da Juventude, momentos de muita graça, mas o Espírito Santo não necessita desses eventos para mudar os corações. Quando se está à espera apenas de grandes coisas, esquecemos-nos de que o Espírito Santo não precisa delas, mas precisa sim de que o procuremos todos os dias. Há grandes, grandes conversões, e poderia contar várias, que acontecem por pequenos eventos, por palavras mínimas, por gestos muito simples. O Espírito Santo pode servir-se de tudo e serve-se de tudo. Essa consciência da possibilidade de que ela atua em nós no dia a dia oferece e dá à nossa vida uma perspectiva de aventura. Deus Espírito Santo, que vais fazer hoje em mim e comigo? O Papa Francisco dá aos jovens e a todos nós um conselho precioso. Todos os dias, escreve, invoca o Espírito Santo para que renove em ti constantemente a experiência do grande anúncio. Porque não? Tu não perdes nada e ele pode mudar a tua vida, pode iluminá-la e dar-lhe um rumo melhor. Já dizia antes que no dia de Pentecostes, no cenáculo, os apóstolos rezavam com Maria. Não duvidamos que a sua oração terá colaborado decisivamente para a vinda do Paráclito. Vamos pedir a Maria, esposa do Espírito Santo, que nos entusiasmemos mais com a sua presença em nós.